Desacordei, te acordei na madrugada. Eu criança com medo, gritando no meu berço, chorando. E você, só você me embalando. Me abraçava, me agradava em minha face, beijava. No calor do teu corpo, novamente eu dormia. O tempo passava e eu não percebia. De manhã, acordar sem você. Cadê você? Fazer o que? Tem que entender. Foi trabalhar sem outro jeito, o remédio é esperar. E quantas vezes esperei o teu sorriso com alegria. Sozinho, brincando, correndo, pulando, só pensando em você. Acordado eu ficava sonhando. Será que ele me traz brinquedo, um carrinho, uma bola, quem sabe uma pipa? Mas a noite chegava e o cansaço batia. Esperava você do trabalho chegar. Para a porta eu abrir e o seu chinelo pegar. Em teu colo sentar, no teu ouvido contar. Como foi o meu dia, eu queria te ver. Mas o sono vencia. Viajei na ilusão. Só agora descobri. Você tinha razão. Pode crer, meu pai. Viajei na ilusão. Só agora descobri. Você tinha razão. O fato é que agora não me importa. Isso pra mim é blá blá blá. São apenas lembranças. Sou temido, conhecido no pedaço. 38 na cintura e pode crer, um montão de aliados. Entramos pisando bem fundo, sem freio, sem medo, zoeiros no mundo das drogas. E as viagens iam se tornando cada vez mais longas, fascinantes, perigosas. Eu estava com os manos da hora, muito louco, fora do juízo, procurando paraíso em meu sonho colorido. Não queria sair fora. Ilusórios, poder e prazer faziam parte dessa roda. Até que um dia a parada que era nossa sujou. Gambé chegou batendo, babando, tinindo. O tempo fechou, meus amigos fugiram. Me deixaram sozinho, sem olhar para trás. Nessa hora senti, que amigos que nada. Uma grande mancada, para não serem pegos. Fiquei só na jogada, amizade agora, compadre. Procurei, não achei, é folha virada. É a cinza que fica, da vela queimada. Pai. Numa cela, solidão e sofrimento. E o diabo amassava todo o pão que eu comia. Só a angústia crescia, na certeza que tinha. Eu perdi minha fé, era o fim dos meus dias. Desesperançado eu me sentia, só naquela escuridão. Quando percebi uma voz cansada. Passo lento, cabelos grisalhos. Um rosto sofrido pelo tempo marcado. Abraço de amigo, nele o abrigo, a vida na mão. E não pude deixar de chorar. Era você, meu pai. O único que estava lá, só para me levantar, novamente me fazer crescer. E olha quantas vezes eu te fiz sofrer, quantas vezes eu te fiz chorar, quantas vezes eu te fiz sentir como um velho que não tinha nada mais a dar. Tudo bem, meu filho. Desde criança foi você quem me cuidou. E pode crer, por algum tempo eu andei por aí, muito longe de você. Me perdi, não me achei, não quis te ver. Tentei até me levantar, não consegui. Agora sim. Voltando o meu olhar em teus cabelos brancos, finalmente sim. Pela primeira vez, de verdade, entendi que a coisa mais linda é amizade e bem querer. Agora tudo se explica. Novamente encontrei a esperança perdida. Verdadeira amizade no ciclo da vida.